Eu até tentei mudar, mas a vida disse não. Eu não vim pra esse mundo pra ficar na ilusão. Comecei a namorar pra ver se eu vi gente, mas não posso ver nenhuma gostosa na minha DJ eu Ronaldinho. Não é minha, é das putas. São elas que sentam, são elas que chutam. Não é minha, é das putas. São elas que sentam, são elas que chutam.